andrecedesmoral.com.br. Você já sabe, me conhece muito bem. Eu não preciso esconder para ninguém. Por muito tempo o que eu sinto é, eu descobri seu verdadeiro Instagram e vi sua foto com aquele outro galã. Brigou comigo e me deve explicação. Senhor, não, fala comigo, bebê. O moral de bico.